Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Vinde, ó remidos, em coro cantemos. Vinde, adoremos ao Senhor. Vinde, ó remidos, em coro cantemos. Vinde, adoremos ao Senhor. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Ele é Deus, o eterno Deus. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Hinos de louvor ao Senhor cantemos sem cessar.